coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. Mania de querer bem, às vezes de falar mal. Mania de não deitar sem antes ler o jornal, de só entrar no chuveiro cantando a mesma canção, de só pedir o cinzeiro depois da cinza no chão. Eu tenho várias manias, delas não faço segredo. Quem pode ver tinta fresca sem logo passar o dedo, de contar sempre aumentado tudo que disse ou que fez, de guardar fósforo usado dentro da caixa outra vez. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Manias que eu tenho, uma é gostar de você.